nada dessa vida. Eu te conheci, ó flor, vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor. Dei afeto, dei afeto e carinho como retribuição. Procuraste um outro ninho, me desalinho, ficou meu coração. Meu peito agora, só o que é? Tá bonito, tamanha, tá mais ilusão. Me deixa a flor, me enganei redondamente, pensando em te fazer um bem. Eu me apaixonei, quero ver aqui. Foi meu mal. Abre a boca, moçada de lá. Agora, o meu nome paixão me devora. Alegria partiu, foi embora. Não sei viver sem teu amor. Uma estrada, uma estrada dessa vida. Ó o pai da criança aqui, ó. Eu te conheci, amor, Monarca e Ratinho. Mal sucedida por um falso amor. Dei afeto, dei afeto e carinho como retribuição. Procurante um outro ninho, em desalinho ficou meu coração. Meu peito agora, quem que é? Velho ouvir. Meu peito agora só vai, vai. Tamanha, tamanha que desilusão. Me deixou flor, me enganei redondamente, pensando em te fazer um bem. Eu me apaixonei. Todo mundo com ele. Foi meu mal. Abra a boca, moçada, e agora? O melhor paixão me devora. Alegria partiu, foi embora. Não se viver sem teu amor. Então, Brasil aí, sozinho, um caminhador. Então, sozinho, sozinho, um caminhador. Para os corações apaixonados.